Novo Tornado. DJ Roger Mix. DJ Ricardo. Faz lembrar do sorriso.

vai ser apenas uma noite, apenas uma noite em segredo. Vem, oh, oh, fugir comigo da rotina, oh, oh, deixar o mundo sem notícias, oh, oh, enquanto a gente faz amor. Vem, oh, oh, vou te mostrar como se faz, oh, oh, vou te deixar querendo mais, oh, oh, mais uma noite de amor. Vem, oh, oh, fugir comigo da rotina, oh, oh, deixar o mundo sem notícias, oh, oh, enquanto a gente faz amor. Vem, oh, oh, vou te mostrar como se faz, oh, oh, vou te deixar querendo mais, oh, oh, mais uma noite de amor. Dário Rocha. E aí, concorrência? Tornado, feito para quem gosta do que é bom e sabe qual é o melhor, O seu passado escuro, sempre estou junto a ti. Vivo assim, bem colado em seu rosto, meu amor é tão grande. O céu com lágrimas de amor. Tenho chegado ao fundo tantas vezes lutando nesse amor. Amor incondicional, vivo um amor tão real, que não julga, que sonha, que sofre e perdoa o amor de verdade. Amor incondicional, vivo um amor tão Fun.